borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate, hã? Não, não, Michael, não é assim não, é assim, ó. Vou rebolando, eu vou quicando, eu vou descendo, te provocando. Com o dedinho na boca, vou sensualizando, jogando o cabelo, te hipnotizando. Vou rebolando, eu vou quicando, eu vou descendo, te provocando. Com o dedinho na boca, vou sensualizando, jogando o cabelo, te hipnotizando. Eu vou sarrando, te provocando, sorriso safado é seu ponto fraco. Vem com o dedinho na boca, sensualizando, descendo pra mim, fazendo gostosinho. Desce, desce, fazendo gostosinho. Desce, desce, fazendo gostosinho. Desço sim, desço sim, fazendo gostosinho. Desço sim, desço sim, fazendo gostosinho. MC Michael, o pipoco dos paridões. É seu ponto fraco. Vem com o dedinho na boca, sensualizando, descendo pra mim, fazendo gostosinho. Eu vou sarrando, te provocando, sorriso safado.